infeliz. Não há mulheres como as do meu país, de norte a sul todas me põem feliz. Não há mulheres como as do meu país, de norte a sul todas me põem feliz. Não há mulheres como as do meu país, de norte a sul todas me põem feliz. Ai, todas me põem feliz. Olá, muito bom dia. Bem-vindos aqui sobre as antenas da Rádio Arc-en-Ciel. É o programa do Telefone Toca, que lhe vai fazer companhia até às 12. Seja bem-vindo. Então, o programa do Telefone Toca, como já vem sendo habitual, você vai poder fazer as suas mensagens via telefone, porque não passar diretamente à antena. Então, simplesmente pedir um disco, uma música da sua preferência. Em qualquer esquina já toda a gente comenta. Então, neste domingo, 9 de março, seja feliz. Os casados parecem pouco importados e até cantam no refrão. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. É quem julga a vida alheia, quem condena sem ser juiz. Por isso digo aos solteiros e casados, não deixem de ser safados, o que importa é ser feliz. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada. Sons do Minho, aqui com o novo tema, Boate da Aldeia. Continuamos com o nosso programa musical, como disse desde o princípio, vocês podem ligar para o 0238-4348-00, o único número de telefone onde pode pedir a sua música. Vamos lá com Banda Festival, vamos ao baile, menina, vamos lá. Quando me virem beijar, o parque levo comigo. achar que a malta não desafina. Vamos ao baile, menina, vamos os dois apertar. Eu só te quero lembrar que o baile quando acabar, esta noite serás minha. Vamos ao baile, menina, vamos os dois apertar. Vamos dançar devagar. Ai, ai, ai, logo a dançar aqui com banda festival logo de manhã. Hoje para mim não é bem o dia de dançar, hein? Dia calma que preciso. Vamos lá continuar com a música. Vem aí um grande nome da música, pouco conhecido. Ele chama-se Álvaro Florença. E ele tem o tema Aparência. São aparências na cabeça desta gente. Povo enganado que até se ri contente. Muita gente hoje em dia só vive ilusões. Podem não ter de comer, mas andam com bons carrões. Roupas caras, telemóvel, isso não pode faltar. É só passar o cartão e o banco vai pagar. Ganham um pouco, tudo gastam, mas têm que se mostrar. E ao chegar ao fim do mês, abre a carteira outra vez, é só contas para pagar. São aparências que vai nesta sociedade, povo enganado que só vive vaidade. São aparências na cabeça desta gente, povo enganado que até se ri contente. São aparências que vai nesta sociedade, povo enganado que só vive de vaidade. São aparências na cabeça desta gente, povo enganado que até se ri contente. Muita gente hoje em dia só vive ilusões. Podem não ter de comer, mas andam com bons carrões. Roupas caras, telemóvel, isso não pode faltar. É só passar um cartão e o banco vai pagar. Ganham um pouco, tudo gastam, mas têm que se mostrar. E ao chegar ao fim do mês, abre a carteira outra vez, é só contas para pagar. São aparências que vai nesta sociedade, povo enganado que só vive de vaidade. São aparências na cabeça desta gente, povo enganado que até se ri de contente. São aparências que vai nesta sociedade, povo enganado que só vive de vaidade. São aparências na cabeça desta gente, povo enganado que até se ri de contente. Povo enganado que só vive vaidade. São aparências na cabeça desta gente, povo enganado que até se ri contente. São aparências que vai nesta sociedade, povo enganado que só vive vaidade. Ai, são aparências, é o que diz aqui o nosso amigo Álvaro Florença com este novo tema. Agora vamos para o jovem talento da música portuguesa. Ele que está subindo, subindo no top da música portuguesa. Ele chama-se Nino da Concertina e ele vem aí com Bailarico na Aldeia. Vamos lá ao Bailarico. Vou vos agradar. Vamos pôr as mãos no ar.

tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi... Linda, linda esta música da Roseira, insertada aqui, interpretada pelo trio Boêmio. E estas rosas brancas, amarelas e vermelhas vão para todas as mulheres deste mundo, porque ontem era o Dia da Mulher. Vamos lá continuar com a nossa música. Vem um novo tema de Vítor Rodrigues e ele diz: hoje eu vou. Para onde é que ele irá? Irá para a festa ou não? Então, se não vai, nós vamos com ele, porque ele canta e toca lindamente. Vamos então ouvir a Vítor Rodrigues com o seu acordeão. Vamos lá. Nova música. Vai curtir a noite inteira. Nós também vamos curtir aqui a manhã inteira até às 12h30 com a música portuguesa. E agora vamos encostar com quem? Com a Sónia Kim Costa. Vamos lá. A continuar aqui a farra na Rádio Arco-Céu. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia até às 12h30. Fique connosco, peça a sua música por favorita. Vamos lá. Vida é cantar. O nosso que barraio já cantei Tina Turner e os meus heróis do mar, António Variações e outros para recordar. O nosso Quim Barreiros ofereceu nesta cantiga, vou lembrá-la certamente para o resto da minha vida. Até mudei de nome e toda a gente gosta, amigos, cantem comigo. Eu sou a Sónia que encosta, eu sou a Sónia que encosta pela frente, eu sou a Sónia que encosta por trás, eu sou a Sónia que encosta do lado. Ela encosta para frente, de lado por trás, ela encosta em todos os lados, a Sónia Costa, música e letra de Quim Barreiros, feita então para esta grande artista Sónia Costa. Agora vem aí Carapau, vamos lá. Ele chama-se Eduardo Santana. Grande, grande sucesso deste artista. Pensando bem em toda a minha vida, eu sempre fui um homem solitário e sempre quis aquilo que não tinha. Foi sempre assim todo este meu fadário. E era tão bom olhá-las de alto a baixo, pensar para mim, mas que grande borracho. Eu sou assim, um macho em extinção, mas não consigo mudar a situação. Quando elas passam, digo logo para mim: é carapau! É carapau, mas que mania tenho eu de ser assim. É carapau, é carapau, quando elas passam digo logo para mim. É carapau, é carapau, mas que mania tenho eu de ser assim. É carapau, é carapau. Quis, mas nunca fui por elas apanhado. E até gostavam e nem queriam saber se era solteiro, viúvo ou casado. Eu sou assim e não posso mudar, nasceu comigo esta minha maneira. Eu sou assim e assim vou ficar, o que é bom para a minha vida inteira. Quando elas passam digo logo para mim: é carapau, é carapau, mas que mania tenho eu de ser assim. É carapau, é carapau, quando elas passam digo logo para mim. É carapau, é carapau, mas que mania tenho eu de ser assim. É carapau, é carapau, quando elas passam digo logo para mim. É carapau, é carapau, mas que mania tenho eu de ser assim. É carapau, é carapau, quando elas passam digo logo para mim. É carapau, é carapau, mas que mania tenho eu de ser assim. É carapau, é carapau, quando elas... Ah, isto agora já não se pode dizer, hein? É carapau, é carapau, mas que mania tenho eu de ser assim. E carapau, e carapau.

já tem. Eu não, eu só tenho 6 anos. Mas você conhece a minha mãe? Ela nunca me falou de você. Espero que me chamar. O telefone chora e ela não quer falar. Para que dizer te amo se ela não vem para me escutar? Gostas do mar? Gosto de brincar na areia e também já sei nadar. Como é que você sabe o hotel da praia? Você já tentou alguma vez? Sim, há muitos anos depois deixei vocês, mas eu as amo. Você ama a gente, mas eu nunca vi você. Por que você mudou a voz? Você está chorando. O telefone dizer-te não, se ela não vem para me escutar. O telefone chora, compreendo o meu penar, pois sabes que ela não vai perdoar, jamais compreenderá. O telefone chora, chora. Aqui não chora, ele toca imensamente. E vocês são sempre, sempre muito simpáticos. Agora vamos continuar com a voz atual, a voz feminina que é atualmente top em Portugal. Ela chama-se Cláudia Niara. Ela tem aquele tema agora recente, como é que é? É Portugal a Bailar, mas ela aqui vai nos interpretar Bailar, Bailar, um tema tirado de um dos seus primeiros álbuns. Vou fazer da vida uma canção, prender teu corpo quente, sentir teus lábios de sedução. Hoje eu quero bailar, esquecer minhas tristezas e te amar. Muito salero aqui nesta música. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem comigo, vem bailar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não me há de esperar. Hoje eu quero ser feliz e ter na minha vida quem eu. gitana, não sou perfeita, meu grande amor. Deixa-me da maneira. Vai lá, vai lá. Vocês gostam desta voz, certamente. Ela canta lindamente e esse jovem também canta e toca muito, muito bem. Ele chama-se Nino da Concertina e ele vem aí com grande sucesso. Eu Vir Tu Viras. Vamos lá, todos virar. Mas sempre ao mesmo lado, não é? Vamos lá. Vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Ai, espero que o Nino tenha metido toda a gente a dançar mesmo aí desse lado. Vamos agora a uma canção assim que bate mais lá, mais forte no coração. É o Shailo da Minha Mãe, aqui numa interpretação de Isabel Oliveira. E esta música foi-nos pedida da senhora Isaura para a sua irmã Lulu e a sua amiga Maria. Também sem esquecer a senhora Maria Celeste e a sua filha Sílvia. Então, parabéns para vocês que estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Vamos lá. Isabel de Oliveira, Shailo da Minha Mãe. E faça como a senhora Isaura, ligue para o 02-38-43-48-00. Vamos lá ouvir desde o princípio. Quando minha mãe cantava as canções de antigamente, diz meu filho com amor, tem um manto de rainha, diz meu filho com Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Copos de vinho esta grande união. Palminhas para o refrão, palminhas para o milhão. Esta grande união, o pai, o povoar é nossa religião. Até está giro esta grande união, palminhas para o povoar, palminhas para o milhão. Até está giro esta grande união, o pai, o povoar é nossa. Aqui estamos com o Nino da Concertina e o Fado e a Concertina, eles casam-se bem. Agora vamos ficar com Amália Rodrigues, Povo Clavas no Rio, e temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Sonia Sophie, je vais parler en français, ce sera plus simple pour moi. C'est tout à fait possible, comme on dit. Et vous voulez nous laisser un petit message de la part de la famille de Monsieur Antero? C'est ça. Je suis la petite nièce de Monsieur Antero ARS. Et au nom de toute la famille, on voulait vous remercier pour tout ce que vous avez fait. L'hommage sur Facebook, l'hommage la semaine dernière dans l'émission. C'était très touchant pour nous et on vous remercie vraiment du fond du cœur au nom de sa femme, de sa fille, de son fils, de ses petits-enfants. Voilà, ses neveux, ses nièces. On vous remercie vraiment. Il le méritait bien parce qu'il a donné beaucoup de son temps et de son amitié à toute la population portugaise et pas seulement à Radio Arc-en-Ciel, et spécialement parce que ça a été un des fondateurs. Oui. En tout cas, on vous remercie aussi de votre petit message que vous avez laissé sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Et Radio Arc-en-Ciel est avec lui, on va dire. On ne va pas l'oublier. Merci beaucoup, c'est très gentil, on ne l'oublie pas. Et merci pour la musique que vous avez choisie, parce que c'était celle que je voulais vous demander. Son fils avait choisi cette musique-là, donc c'est encore plus beau. Bon, alors, en tout cas, on vous remercie aussi d'avoir pensé à tous ceux qui ont... Laissez aussi un petit mot pour lui dans les réseaux de Radio Arc-en-Ciel. Et... Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, je crois. C'est ça. Mais maintenant, il repose en paix et voilà. En tout cas, merci à vous et bon dimanche. C'est moi qui vous remercie. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. As tábuas do meu caixão, povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Mesma condição. Com este povo que lavas no rio e representava bem este grande homem da comunidade portuguesa, o Sr. Antero Aires, vice-consulo de Orleans, que infelizmente nos deixou, mas ele ficará sempre connosco. Ele também gostava muito do fado de Coimbra e tivemos já várias chamadas, e o Messi Malik, ele disse que conhecia bem também este grande homem e dá as condolências à família. Vamos lá.

O mesmo era a noite e o dia. E se pensarmos que vivemos juntos desde tanto com tão pouco, pelas mãos do vento faz sumir o mundo todo. O mesmo era a noite e o dia. Respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar. Todos os dias de manhã, a melodia, e encher o nosso peito de amor no amanhecer. Aqui com Sara Carreira, respirar. Os Calemas, eles, como dizem, trazem sempre muito amor, muito amor. E não só eles, também também levam a música portuguesa bem alto. Há 2, 3, 4 anos para cá, os Calemas, eles levam a música portuguesa pelo mundo inteiro. Vamos lá, então, apoiar este grupo, este duo da música portuguesa, dois irmãos. Vamos lá, Calemas, foi eles que estiveram aqui conosco. Agora vem aí também o duo Elonce. Venha, amores. Seguimos sempre juntos na aventura de querer viver, criar laços e momentos, sentir aroma e prazer. Não te vou deixar sozinho, este é o nosso caminho. É sempre boa companhia para ter afeto e harmonia. Conquistar então vamos lá ser felizes, é isso mesmo. E ouvindo música portuguesa aqui no 96.2 Rádio Arconcel, só podemos ser felizes, é isso mesmo. Então, continue à escuta da Rádio Arconcel, estamos aqui até às 12h30 e agora vamos ficar com uma dupla, uma nova dupla. Ele chama-se Tony Carreira, ela chama-se Marisa, eles têm um novo tema que saiu há 3 dias e eles vão nos interpretar aqui este novo tema na pressa dos dias. Vamos lá ouvir. Sempre algo a perder, e quem se entrega, entrega a vida, e não se pode proteger. Fujo na pressa dos dias, e nada é para sempre, e vou fugindo à paixão, troco as voltas à razão. Mas o amor vai sem avisar. Sinto o meu próprio coração para não ir de mal a pior. Mas ele vai sem avisar. É o que acontece a quem não quer amar. Espantavas os medos, eu perdi a razão. Trazias verdade no teu abraço, e a dor partia sem deixar rasto. Porque o desgosto leva à vontade de me perder na tua metade, e perco as palavras para cantar canções de amor. É o que acontece a quem não quer amar, a quem não quer amar. Nova música desta dupla portuguesa. Continuamos agora com outro grande artista, e ele esteve aqui ainda há pouco tempo, em Orleans, fez sala cheia. Ele chama-se Zé Amaro, e o Zé Amaro vai nos interpretar Coração Nortenho. Então, para todos os nortenhos, e sei que são numerosos aqui na zona de Orleans, e esta música foi-nos pedida da Senhora São, da Senhora São, para o Tonicha, e os seus gatinhos. Portanto, a Suri e o STF são os nomes dos gatinhos. Eles também estão a ouvir aqui a música Arc-en-Ciel. Portanto, fiquem connosco, vocês estão bem. Vamos lá, Coração Nortenho, a Zé Amaro. Thank you. este cantinho. O meu patrão aqui sou eu. Aqui eu tenho o maior presente que Deus me deu. Madrugada o galo canta e a gente já levanta pra fazer obrigação. Todos juntos num sorriso fazemos o que é preciso com grande satisfação. Posso ouvir vocês bem em cima? Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Orgulho em dizer, eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo e tenho orgulho em dizer. Obrigado, gente. Aldeias muito simples, lindas são tuas cidades, e nossa alimentação é da melhor qualidade. Remédio aqui são as plantas, bebemos água da fonte que nasce no pé da serra. Comemos o que plantamos com as nossas próprias mãos nesta abençoada terra. Gostava de ouvir, pode ser bem assim. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Sou deste norte lindo e tenho orgulho em dizer. O Norte, lindo, lindo é o Norte. Uma região muito rica. Muito rica no nosso folclore, mas não só, também na comida, como dizia aqui o José Amaro. E foi José Amaro, nortenho do coração. E também foi a senhora São que nos pediu esta música para o senhor Tonicha. E ela estava a fazer uma feijoada, mas não era portuguesa, era brasileira. Era uma feijoada brasileira, portanto que ela estava a fazer muita coragem para si. Agora vem o Nininho Vaz Maia. Uma voz cigana, uma voz também muito querida pelo povo português. E ele tem nova música que se chama Teus Beijos. Então, vamos lá aos beijinhos para vocês todos. Ele quer entrar já, ele está a bater à porta, ele vai aí e ele vai mesmo cantar. Vamos lá ouvir. Já sei que não dá. Deixa-me falar. dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ai, eras tu como o dinheiro. Dizias que me amavas, mentias tu. Jogaste a minha vida um sonho azul. Sabe bem, teus beijos me sabem bem. Teu cheiro a canela e a tua boca sabe mal. E teus beijos me sabem bem. Teus beijos me sabem bem. Teu cheiro a canela e a tua boca sabe mal. Dá-me, dá-me, dá-me, dá-me de tus beijos. Dá-me, dá-me, dá-me, dá-me que me das bebo. Ritmo caliente aqui nas platinas da Rádio Arconcel com o Nininho Vaz Maia, mesmo de abanar o capacete. Vamos lá continuar com a música de Eduardo Santana, Too Much, Too Much. E esta música vai especialmente ali para os lados da Chapéu. Vamos lá. Sei dizer, je t'aime, I love you. Too much for you, too much for you. Sei dizer, je t'aime, I love you. Too much for you, too much for you. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Too much for you, too much for you. E o turismo com certeza está nos dando um braço azul. Too much for you, too much for you. Ai, o Too Much Boku aqui acabou assim rapidamente. Agora vamos ouvir quem? Vamos ouvir Matias Damásio com o seu novo trabalho. Vamos ouvir então Matias Damásio com mais uma dupla, Voltar Para Mim. Vamos lá. Somebody algo que se não crês. Mas te abracei como ninguém e você entendeu o sinal. Só espero que compreendas que esse amor é para sempre. Os vizinhos falam mal de nós, porque nos abraçamos toda hora. Até os deuses revelaram sobre nós. Dizem que nosso amor é reencarnação, escrita no nome de imperador. Até em cascas, todo mundo sabe. Não existe frio nem calor, não existe tempo que nos afasta. Sou como você, e você como eu. Se não fosse a sua covardia, eu voltaria. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Porque você me faz assim, se és a única flor do meu jardim. Oh, oh, oh, Mônica, se for assim não vou viver. Não tenha dúvida, meu amor. Está frio, lágrima e rio, inspiração no veio, coração dói, coração dói. Estava à escuta da Rádio Arcancel no 96.2, a única sinfonia onde pode ouvir música portuguesa. Nós vamos continuar até às 12h30 na sua companhia e você pode pedir e nós passaremos a música que você mais gosta. Vamos lá, agora vem o grupo DNA, um dos grupos que é mais pedido atualmente aqui na antena da Rádio Arcancel, com a Lola. Vamos lá, DNA. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Diz-me, Lola, que se passa, tua filha onde está? Combinei hoje na praça às 8:30 da manhã. Eu já liguei várias vezes, mas não me quer atender. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, Lola, onde está a tua filha? Porque uma linda donzela magoou meu coração. Fez-me levantar cedinho para com ela me encontrar. Prometeu dar-me um beijinho assim que ela chegar. Hoje ela brincou comigo, já deu para perceber. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, Lola, onde está a tua filha? Pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Oh, Lola, onde está a tua filha? Oh, Lola, onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. E agora vamos ouvir Manuel Campos com José Malhoa, Um Coração. Vocês também são os corações. Portanto, esta música foi nos pedida do Sr. Faria e ele disse que passou, ontem passou uma noite extraordinária aqui na companhia da Rádio Arc-en-Ciel. Ontem foi o nosso jantar da paella. Mais uma vez um grande, grande sucesso. Muito obrigado a todos os bêmbolos que estiveram aqui presentes e também a todas as pessoas que estiveram presentes. Mais uma vez, vocês foram extraordinários. E também um muito obrigado ao conjunto Capa Negra, que fez um show também extraordinário ao vivo. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram presentes. Então vamos ouvir Manuel Campos e José Malhoa. Muitas pessoas já ligaram para nos agradecer. Pensando que ia ser de mim, desde que ela foi embora e me deixou assim. Seu retrato nas fotos eu vejo, seu perfume ainda se faz sentir. Como esquecer o amor, voltar a sorrir. Se ela partiu, tens de seguir teu caminho. E a outra mulher, tu vais dar o teu carinho. Um coração nunca esquece um grande amor. Um coração acredita que é sincero, e quando menos se espera, volta a primavera com um novo amor. Quando chego à noite sozinho, dou meu peito à solidão. Tento esconder minha mágoa com esta canção. Minha vida ficou tão vazia, a sua ausência é demais. Como esquecer o amor, não sei se sou capaz. Se ela partiu, tens de seguir teu dar o teu carinho. Um coração nunca esquece um grande amor. E quando a vida dá voltas, eu às vezes volto e faz esquecer a dor. Um coração acredita que é sincero. Acredita que é sincero, e quando menos se espera, volta a primavera com um novo amor. Então, dois grandes artistas, José Malhoa, um artista já bem confirmado, e o Manuel Campos, um grande romântico. Ele que nos traz muitas músicas românticas e também uma linda voz da música portuguesa. Linda voz também é a nova canção de Carla Blondi. Ela que esteve aqui o ano passado na grande festa dos Santos Populares, e ela tem novo tema, Água Mole, Pedra Dura. Tanto bate que até que fura. É isso, é um ditado português. Vamos ouvir. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. histórias e canções se canta neste país. O canto alentejano, folclore, o lindo fado, provérbios populares, canta gente verdadeira, do norte, sul ao centro, Açores e a Madeira. É ditado popular, vamos lá, vamos cantar. É ditado popular, vamos lá, vamos cantar. Água mole em pedra dura, tu bate até que fura. Água mole em pedra dura, tu bate até que fura. Água mole em pedra dura, tu bate até que fura. Água mole em pedra dura, tu bate até que fura. Ei, já furou, vamos lá, já acabou, é isso mesmo. E agora vamos pôr Portugal aqui a cantar? Vamos lá pôr então Portugal a cantar com quem? Com Cláudia Niara. Vamos lá, uma das artistas que também está a subir, a subir, a subir. Ela vai chegar bem alto, vamos lá. e ela se vier aqui, os portugueses vão dançar com Cláudia Niara, bem entendido? Com quem vão dançar agora, certamente, é com Toca e Dança e o tema Reviravolta. Vira, vai, volta, traz de volta os meus avós. Esta moda que nos toca anda solta na minha voz. Este vira, vai, volta, traz vontade de bailar. Ao som de uma velha moda, cada um com o seu par. Mas que orgulho, que vaidade de viver a tradição, de bailar com mais vontade, de bater com o pé no chão. Mas que alegria se sente ao honrar nossos avós. Ela dava antigamente dançada muito antes de nós. Ela dava antigamente dançada muito antes de nós. Este vira, vai, volta, traz de volta os meus avós. Esta moda que nos toca anda solta na minha voz. Este vira, vai, volta, traz de volta. E dança com o tema Reviravolta, tirado do último trabalho. Vamos continuar agora com o Homem da Xixa. Ele chama-se, como é que ele chama, o Homem da Xixa? Toma, né? De noite e de dia.

ai, todo imigrante sonha lá voltar à Madeira, linda, linda Madeira. Todos nós somos orgulhosos da nossa Madeira. É um paraíso. Vamos continuar e agora foi a Madame Françoise que nos pediu este artista, Vanderlei Rodrigo, Cachaqueira. Vamos ouvir. Música diferente. Estamos praticamente, estamos na reta final do programa do Telefone Toca. Agora vamos ficar com Diapasão. Foi tudo mentira. Ela e a outra, novo tema. Sofri demais, querendo teu carinho. Lutei demais pelo teu amor. Eu te entreguei tudo o que eu tinha, mas me deixaste e eu fiquei com só. Vou esperar, pois quem sabe um dia vou encontrar quem me faça feliz. Só assim esquecerei teu nome e darei amor a quem me der amor. Sempre sonhei ser feliz, ter um amor verdadeiro, mas teu coração não quis, foi tudo mentira. Sonhei ser feliz, ter um amor verdadeiro, mas teu coração não quis, foi tudo mentira.

é comer que eu estou feliz. Ah, espero que vocês também estejam felizes aí desse lado, para aqueles que já estão à mesa, um muito, muito bom apetite. E vamos continuar aqui com Cláudia Niara, e ela vem aí com o canto da Ave Maria. Estamos em tempo de Páscoa, tempo de jejum, tempo de sacrifício. Vamos lá, então, para você que gosta e que tem fé. Cláudia Niara esteve aqui nas platinas da Rádio Arconciel. Agora vem uma música diferente. Nuno da Câmara Pereira. Tocam os sinos. Tocam os sinos na torre da igreja. Há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passar a procissão. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fardas novas vem o sol e dó. Quando o regente lhe acena com o braço, logo o trombone faz pó, pó, pó. Olha os bombeiros tão bem alinhados, que se houver fogo vai tudo num fó. Trazem ao ombro brilhantes machados e os capacetes brilham ao sol. Tocam sinos na

guitarra toca baixinho aqui na voz de Francisco José. Estamos mesmo na reta final, é a última música desta manhã e mais uma vez tenho a agradecer a todos os ouvintes que ligaram para aqui para nos agradecer mais uma vez. Eu é que tenho a agradecer a vocês por nos estarem aqui a ouvir. Portanto, é sempre um imenso prazer estar aqui na vossa companhia e sempre que seja possível estarei aqui. Portanto, marque encontro para a semana próxima, para mais discos pedidos, para mais telefone toca. Então, um muito bom apetite a todos vocês, uma ótima semana de trabalho e para aqueles que estão em casa também muita, muita felicidade. Tchauzinho, até a semana próxima. Ficamos com o Fernando Maurício, Igreja de Santo Estevão. Na igreja de Santo Estevão, junto ao Cruzeiro do Adro, houve em tempos guitarrada. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele severo quadro dessas noites bem passadas. Mal que batiam trindades, reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, que já não há quem a veja. Santo Estevão, padroeiro desse canto da alfama, faz o milagre sagrado que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado, que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Ainda sinto o cheiro na minha almofada, no espelho a marca do batom, na minha gaveta as tuas coisas, na maneira que faço-te presente em cada momento. É só uma fase, sem que só me está a encher. Minha saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, mas sempre vai estar bem. Minha saudade tem nome. coisas da maneira que deixaste. Faço o que presente em cada momento. Hoje é só uma fase, sei que sou metade em mim. Minha saudade tem saudade tem nome, tem sobrenome. Hoje mora longe, por sempre vai estar bem. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Só essa minha vontade. espero que não te esqueças de mim. Que não te esteja tanto Ana. Pergunto porque é que foi assim. E desejo tamanha maldade. Não queres gostar de mim. Se já não temos solução. Vinho do Porto no coração, mas nem ele aquece o que é tão frio. Não queres gostar de mim. Gostar não é contradição. É dançar a mesma canção quando o compasso nem faz sentido. Já chorei demais, já amei demais. Hoje em dia eu sigo e respeito a opinião dos meus pais. Eu não vou morrer por ti, eu não vou, não. Eu não vou morrer por ti, eu não vou, não. Eu não vou morrer por ti, porque agora não choro mais. Porque agora não choro mais. Correu. Hoje em dia já consigo ver colorido no céu. Não chamo mais quem a minha alma perdeu. No futuro vou namorar sem imaginar o véu. Já chorei demais, já amei demais. Hoje em dia eu sigo e respeito a opinião dos meus pais. Got no home, no place to roam. I ain't got no home.